Bíblia lá em Atos, no capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11. Atos 11. Interessante, irmãos, que as duas mensagens foram cheias da graça de Deus. E os cânticos escolhidos também. E os hinos e as leituras, tudo dirigido pelo Senhor. Atos, capítulo de número 11. Eu quero convidar vocês a colocar em pé. Nós vamos ler do versículo 19 ao 26. Mas a mensagem vai ser do 23 ao 26. 19 a 26, mas a mensagem vai ser do 23 ao 26. Leiamos, irmãos, a palavra do Senhor responsivamente. Assim diz a palavra de Deus. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Vocês ouvintes. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé à mesa de Judas. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniu naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos que foi a primeira Amém. Vamos orar, irmão. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor nesse momento, preparando-nos para ouvir a sua mensagem, a sua palavra, que o Senhor fale poderosamente a nossa alma, em nome de Cristo Jesus. Oremos ao grande Deus nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor nessa hora e colocamos, Deus, a nossa vida diante de Ti. Queremos bendizer Teu santo nome, queremos exaltar o Senhor. Queremos Te honrar, Deus, ó Pai, em espírito e em verdade. Ó Deus, nós estamos aqui porque Cristo morreu por nós, porque nós recebemos de graça a salvação e porque, ó Deus, ó Pai, o Senhor nos deu vida eterna no Senhor Jesus. Espírito Santo, nessa hora, exalta Cristo nesse sermão. Como o Senhor falou conosco às 17h30, percebemos Tua graça. Deus, ó Pai, saímos aliviados daqui do culto, Senhor Deus, porque entendemos que o Senhor levou todo o nosso peso na cruz do Calvário e nós podemos viver livres e leves e perdoados, porque o Senhor nos amou e pagou por nosso pecado na cruz. Nós estamos livres em Cristo Jesus. Assim, Senhor, então eu peço que o Senhor, nessa hora, perdoe os pecados do Teu povo, que nada faça separação entre o Senhor e nós. Que nós sejamos edificados, impactados, transformados com o poder da Tua palavra. Fala nossa alma e abençoa nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. O sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Essa frase foi anunciada pela primeira vez pelo pastor da cidade de Cartago, um dos grandes teólogos considerado pai da igreja, Tertuliano. Olhando, amados irmãos, para a grande perseguição que a igreja sofre debaixo do poder do Império Romano. Você se lembra? Cristãos são jogados nas arenas para serem trucidados pelos leões. Vocês se lembram, amados irmãos, que cristãos são assassinados por gladiadores? Vocês se lembram, amados irmãos, que quando inventam mentira contra os cristãos, alguns, amados irmãos, são amarrados aos postes e queimados na cidade de Roma como cera, como tochas de fogo, iluminando a cidade, amado irmão. A igreja sofre imensa perseguição. Mas é impressionante que quanto mais batem na igreja, mais a igreja cresce. O sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. E, amados irmãos, a igreja de Jerusalém foi obrigada a entender isso. O Senhor Jesus, quando subiu aos céus, ele disse que mandaria o Espírito Santo e que aquele povo tinha que ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas imagine comigo se você está no avivamento de Jerusalém. Está todo mundo reunido, o Espírito Santo cai, e há uma grande intervenção espiritual, e Pedro prega um sermãozaço, 3.000 se convertem de uma vez só. Aí depois da outra vez, Pedro e João vão orar na porta do templo, tem um homem coxo, o homem pede dinheiro, Pedro cheio de fé, olha para ele e diz, não tenho prata nem ouro, o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, e o homem dá um pulo. E Pedro prega o evangelho e mais 2.000 convertem de uma vez. E depois, em Atos 6, quando os apóstolos se dedicam mais à pregação e levantam os diáconos para fazer a obra social da igreja, a Bíblia diz que até os inimigos estão vindo para Jesus. Até os sacerdotes estão obedecendo à fé. Irmãos, acontece um avivamento maravilhoso em Jerusalém. E aí, como fruto desse avivamento, amados amigos e irmãos, olha aqui, o sermão está aqui, para mim. Em nome de Jesus. Sabe o que acontece como fruto desse avivamento? O povo não quer sair para evangelizar. A igrejona de Jerusalém está boa demais. Eles querem ficar todo mundo ali louvando a Deus. Parece que o reino do céu chegou. E aí eles deixam de cumprir o mandato da grande comissão. E sabe então o que acontece, meu querido irmão, minha querida irmã? O Senhor Jesus manda uma grande perseguição. Quando Estevão é assassinado como mártir da igreja, jogam as vestes aos pés de Saulo. E há então a grande perseguição sobre a igreja. E todo mundo é obrigado a fugir. Fica em Jerusalém só os apóstolos. Ficam somente os apóstolos. E aí, irmãos, aquele povo foge. E aí aquele povo foge, alguns vão para Samaria, Filipe prega lá, acontece um avivamento, mas eles vão pregando para todo lado. Mas o que acontece? Eles só pregam para judeus. Eles acham que a igreja é algo que foi feito só para judeu. E aí, então, alguns judeus crentes da região de Chipre e de Cirene, eles não são assim tão tradicionalistas como o povo de Jerusalém, tão puro sangue assim, eles vão para Antioquia. E aí, chegando lá, eles falam assim, vamos pregar para esses gregos aí, será que grego converte? Será que dá certo? E se não converter? Se não converter, a gente leva somente umas pedras. Então, vamos lá, vamos ver se grego converte. Irmão, quando eles pregaram para os gregos, a gregaiada toda se converteu, mais do que judeu. Foi uma gregaiada na igreja, os judeus ficaram por aqui. E aí tem um igrejone em Antioquia, sem pastor. E aí eles escrevem, sei lá, uma carta para Jerusalém, mas não pastor para nós aí. Irmãos, a igreja de Antioquia é diferente. Ela não é aquela igreja tão puro sangue como a de Jerusalém. Tiagão, irmão de Jesus, é o pastor titular de Jerusalém já não é Pedrão. E Tiago é um santo varão, é um homem de muita oração. Diz que o joelho dele era desse tamanho. Diz que depois, irmão, quando foram na casa dele, quando ele morreu, na beira da cama dele tinha dois buracos do tamanho do joelho dele, tanto que ele orava a noite inteira. Tiago, filho de José e de Maria, homem de Deus. Mas ele é meio judeuzão puro sangue. Se você bota Tiagão lá na igreja de Antioquia, o negócio fica meio complicado, porque daqui a pouco na igreja de Antioquia você vai ver que tem Simeão Níger, Simeão Negão, meu irmão, está lá no pastorado daquela equipe pastoral. Certo? Imagina lá, Simeão, eu acho que ele não cantava assim. Deus dos antigos, não, Simeão cantava. Canta, perto está o Senhor. É, Simeão é alegre, africano, irmão, é? Simeão está ali, então você não pode mandar um pastorzão com cabeça muito fechada, não. Tem que mandar um pastorzão com o coração aberto. E aí, irmão, eles resolvem mandar Barnabé. Hoje, da sala de dons, a nossa professora lá explicou para nós o significado de Barnabé. O nome dele era José, moço muito crente. E aí está lá no avivamento, sabe o que aconteceu? Tinha uma fazenda lá. Os crentes passando necessidade, ele vendeu a fazenda, deu inteirinha de oferta na igreja. Você já viu um trem desse? E aí botaram, os apóstolos botaram o apelido nele de Barnabé, que vem do aramaico Barnavi, filho da profecia, filho do consolo, filho da exortação. Barnabé é um grande animador, irmão. Eu não sei se você lembra, ele cumpriu o que esse nome dizia, porque quando Saulo foi convertido em Jerusalém, reuni com os apóstolos, está todo mundo achando que é uma armadilha. Barnabé que dá a cara para bater, vai lá, reúne com Saulo, bate um papo com ele e marca uma reunião com os apóstolos. Gente, o homem converteu, que medo é esse, que bobeira é essa? Está aqui, Jesus apareceu para ele. E é assim que Paulo é recebido pelos apóstolos. Barnabé é o instrumento de Deus. Mas quando Saulo ficou jogado na Antioquia, quem buscou Saulo foi Barnabé, você vai ver daqui a pouco. E, meu irmão, presta atenção. No final da primeira viagem missionária, quando vai para a segunda, João Marcos pisou na bola na primeira. E aí eles estão organizando para sair para a segunda. E aí Barnabé fala, vamos levar João Marcos. Paulo, você está doido? Um homem irresponsável desse? Eu não levo de jeito nenhum. Ele pisou na bola na primeira viagem. Não tem jeito. E eles têm tal desavença, irmão. Porque Paulo é líder. Paulo é coração na ponta da chuteira. Paulo é um realizador, um fazedor. Mas Barnabé é um restaurador de gente. Então, a Bíblia diz que eles entraram em desavença. E Paulo pegou Silas e Lucas e foi para o outro lado. E Barnabé foi para Chipre cuidar de Marcos. E sabe o que aconteceu? Barnabé morreu. E Paulo está velhinho, já preso em Roma. Escreve para Timóteo e fala assim, ó, traz Marcos aí para mim, porque ele me é útil para o ministério. Só existe Paulo por causa de Barnabé. Porque quando ninguém olha para Paulo, Barnabé traz Paulo. Só existe Marcos porque Deus levanta Barnabés. E esse Barnabé, irmão, foi chamado para ser pastor da igreja de Antioquia. E aí sabe o que aconteceu? Ele chegou lá e viu aquela igrejona e falou assim, poxa Deus, por que não fui eu o cara que plantei essa igreja? Foi isso que aconteceu? Foi? O que aconteceu? Vamos ler a Bíblia? Olha o que aconteceu, meu irmão. O texto é claro para nós. Versículo de número 23. Vamos ler todos comigo? Vamos lá? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. Até aí. Vendo a graça de Deus. Barnabé é o homem que não olha somente com os olhos da carne. Barnabé é o homem que tem um olhar espiritual. E nessa noite o Senhor Jesus chama você e a mim para sermos como Barnabé, aprender a olhar a vida com os óculos do Espírito Santo, tendo a visão da graça de Deus. Que você aprenda a ver a vida com os olhos da graça de Deus. Se você aprender a ver a vida com os olhos da graça de Deus, você vai ser mais feliz. Você viverá mais em paz. Você será uma bênção no lugar onde Deus te colocar. A visão da graça de Deus, irmãos, em primeiro lugar, nos enche de alegria. A visão da graça de Deus nos enche de alegria. Olha para a Bíblia aí. Olha o que diz o versículo. Aqui, vamos lá, o versículo que a gente estava lendo, 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Ele não disse por que não fui eu que plantei essa igrejona aqui. Essa igrejona aqui vai ser a maior igreja missionária. Tinha que ter uma placa lá na porta. Reverendo Barnabé plantou a igreja. Não, irmão. Ele se alegra quando ele vê a bênção de Deus derramada naquele lugar. E louvado seja Deus, porque Deus deu a ele a bênção de pastorear uma igrejona que surgiu sem pastor, sem presbítero, sem evangelista, sem missionário, sem diácono. Uma igrejona que surgiu por obra soberana de Deus. Um milagre. Ele se alegra com a bênção na vida dos demais. Ele se alegra com o sucesso na vida dos demais. Irmãos, nós precisamos de gente assim na obra de Deus. Hoje, irmãos, eu preguei no culto de 5:30 sobre as quatro parábolas, as três parábolas de Lucas 15, e o tema foi como Jesus alcança o perdido. E eu trabalhei os quatro perdidos do texto, porque é a nossa sequência das parábolas. Mas há um perdido, amados irmãos, que é o perdido que está perdido na casa do seu próprio pai. E ele é um homem que acha que ele consegue impressionar Deus com as suas próprias obras. Ele não ama o Senhor. Ele serve a Deus e anda como certinho, porque ele acha que ele vai conquistar a salvação por meio da conduta que ele tem. Então ele anda na linha, porque ele acha que se ele andar na linha, Deus vai dar bênção para ele. Então, irmão, no dia em que ele chega em casa e vê o seu irmão cara de pau, que viveu na prostituição, sendo perdoado, o pai matando um novilho cevado para ele, ele, no lugar de se alegrar, porque o seu irmão voltou, sabe o que ele faz? Ele fica com raiva, irado. Ele não quer entrar. E o pai sai para ir atrás dele e ele fala para o pai: tantos anos tenho te servido, isso não me deu nem um cabrito seco desse aqui. E agora vê seu filho cara de pau, que gastou o dinheiro todo com prostituta, e você mata para ele a vaca gorda, o novilho selado. Ele serve a Deus para receber algo em troca. Ele é irado, invejoso. Ele não entendeu que a gente recebe a salvação de graça. Que a gente não precisa fazer nada para receber a salvação. Mas é tão impressionante a atitude do pai, porque o mesmo pai que corre atrás do pródigo, a Bíblia diz que sai de casa para conciliá-lo. O pai vai atrás dele para salvá-lo. E é tão bendita, irmão, a atitude do pai, que o pai diz para ele: meu filho, tudo que é meu é teu. Quem entendeu o tamanho da salvação que recebeu, não precisa ter inveja de ninguém. Pode se alegrar com os demais, porque você já recebeu a maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus. E o pai diz a ele ainda: tu sempre estás comigo, irmão. Nós temos o maior tesouro, que é a intimidade de Deus. Nós ouvimos Deus falar conosco nas Escrituras. Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós veremos o Senhor Jesus na glória. Se nós entendemos o tamanho da salvação que recebemos, de graça, e que não precisamos fazer nada para impressionar Deus. Então, quando nós vemos alguém receber alguma bênção, nós não precisamos sentir a síndrome da dor de cotovelo. Nós não precisamos de ser invejosos, sabe por quê? Porque nós já recebemos a maior bênção, e se alguém recebe qualquer bênção, recebe de Deus. Barnabé vê a graça de Deus, ele não é como o filho mais velho, por isso ele se alegra. Do mesmo jeito, o nosso querido João Batista, lembra dele? João é o pregador do avivamento, gente. É um dos pregadores que eu mais admiro. João, irmão, é o único pregador que olha para o povo e fala assim: vocês são um bando de cobre, seus caras de pau. E todo mundo quer abraçar ele. Que grande pregador, né? Que coisa maravilhosa. Ele vira todo mundo: raça de víboras, se arrependam do pecado de vocês. João arrebenta, irmãos. Mas vem Jerusalém, a província que está ao redor do Jordão, certo? A Judeia. E há um grande avivamento. Mas quando Jesus chega, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí sabe o que, que acontece? Jesus começa a pregar e a batizar, e agora a multidão parou de escutar João, e a multidão está indo escutar Jesus. Agora o povo não vai mais para João batizar, vai para Jesus e os discípulos batizarem. E aí, irmão, sempre tem que ter, né, um cidadão espírito de porco. Vamos falar a verdade, essa é a verdade. Um judeu, o espírito de porco existe desde aquela época. Né? O judeu chegou para o discípulo de João e falou: ué, seu pastor não é o cara? Ele não é o grande pregador? Aquele que ele batizou agora está levando todo mundo. Ó. E a igrejinha de vocês falou: já era para vocês. E o discípulo de João não tinha maturidade, ficou brabo. Ó. Seu cabra safado, meu pastor ainda prega muito bem. Né? Se ele fosse nordestino, tinha arrancado a peixeira. Graças a Deus não arrancou. E aí, amado irmão, eles foram os dois conversar com João. Aí ele virou para João indignado: mestre, aquele que o senhor batizou lá do outro lado do Jordão está batizando, e agora o nosso povo aqui está pequeno e está todo mundo indo atrás dele. Como é que você fez isso? E aí João, irmãos, que vê a graça de Deus, responde assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu já falei para vocês que eu não sou o Cristo. Eu sou o profeta dele, eu vim preparar o caminho. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. E o amigo do noivo, quando ouve a voz do noivo, se enche de alegria. Jesus está pintando um quadro, irmão. No casamento judaico, sabe o que, que acontecia? O amigo do noivo pedia a mão da noiva em casamento para o pai da noiva, mandava os convites para todo mundo, organizava a festa. Na hora de buscar a noiva da casa dela, ele vinha trazendo a noiva para o noivo, mas na hora de casar, quem casa é o noivo. E o amigo do noivo podia pensar assim: meu Deus do céu, eu pedi a mão da moça, eu preparei a festa, eu mandei o convite, eu preparei os alimentos, na hora de casar o caba casa, não. Mas João diz assim: eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. E quando eu ouço a alegria do noivo, quando ele grita, aleluia, recebi a minha noiva, eu me alegro com o noivo. Irmão, só quem vê a graça de Deus pode se alegrar com os outros. Como é que você fica quando seu irmão recebe uma bênção? Como é que você fica quando seu irmão consegue comprar aquela casa que você queria? Como é que você fica? Eita, agora eu vou pegar pesado. Moças, moça bonita da igreja, você está orando, não consegue. Chega um irmão novo, converte. 3 meses depois, ele está namorando com a moça mais bonita da igreja. Como é que você fica? Ah, você quer esganar o cara? Ou você se alegra com ele? Você, santa irmã, está orando, Deus, me dá um marido, me dá um marido, me dá um marido, me dá um marido. Aí aparece uma irmãzinha, ora 6 meses, ganha um marido. Ah, Deus, o que é isso? Irmãos, nós só podemos nos alegrar quando nós entendemos que a maior bênção que temos é a salvação, é a presença de Jesus, e que não existe nada maior do que isso. E que para ser verdadeiramente felizes, nós precisamos ter Jesus no coração. E se nós temos Jesus no coração, nós seremos as pessoas mais felizes da terra. Se você entende o tamanho da salvação que recebeu, você não vai viver na síndrome de dor de cotovelo. Você vai se alegrar com os demais, que você veja a graça de Deus em nome de Jesus. Você tem visto a graça de Deus? Mas ao olhar para o texto, irmão, nós aprendemos ainda sobre a visão da graça de Deus. E nós aprendemos, em primeiro lugar, que a visão da graça de Deus nos enche de alegria. Mas a visão da graça de Deus nos leva a estimular. A visão da graça de Deus nos leva a estimular. Vamos repetir comigo hoje, vamos lá? A visão da graça de Deus nos leva a estimular. Leia para mim. Versículo de número 23, todo, você vai ler. 1, 2, 3, pode ler. O texto diz, irmão, que ele exortava. A palavra usada para exortar aqui significa animar, estimular. E é interessante, irmão, que Barnabé não bota defeito na fé deles. Barnabé exorta. Barnabé diz isso aí, gente. Parabéns, louvado seja o Senhor. Que igrejaça, que povo crente, que povo abençoado. Aleluia! Ele dá um gás do povo. Mas ele diz, olha, vocês estão uma bênção. Mas presta atenção, fiquem firmes no Senhor. Fiquem firmes no Senhor, porque vocês estão vivendo um momento de festa espiritual, é um avivamento, mas o capeta vai vir daqui a pouco, vai tentar contra a vida de vocês, as tentações vão passar na frente de vocês, e o negócio é o seguinte, está uma grande bênção, mas vamos continuar com firmeza de coração, permaneçam firmes no Senhor. Ele anima, ele dá uma palavra de ânimo, ele dá uma palavra de estímulo, ele não é invejoso, ele traz uma palavra de esperança. Irmãos, se nós somos pessoas que se parecem com Jesus, nós vamos ser pessoas que animam os outros. Eu não sei se você já leu na sua Bíblia, mas Deus fala assim para você 365 vezes, não temas. Um dos objetivos da Bíblia, meu irmão, é animar você. Paulo fala isso em Romanos. Ele fala que as Escrituras foram dadas para o nosso ensino, para a nossa consolação, para nos dar paciência, para nos animar. Por isso que a Bíblia diz 365 vezes para você, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Lembra lá aquele dia que Josué está meio assim? O Senhor fala para ele 9 o quê? Não te mandei? Eu, ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes. Ou não desmais, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora, irmãos, existem pessoas que elas têm o dom de botar defeito. Você prestou atenção nisso? Pessoa cantou aqui na frente, louvou, abençoado. Não, mas teve um acorde errado. Pelo amor de Deus, vai tomar mãe, Deus tenha misericórdia. Hein? Só vê defeito. O que é isso? Não, o sermão foi bom. Não, mas o reverendo Rosta grita demais. Por isso que a voz dele está desse jeito. Tem que gritar menos. É? E aí, se ele fosse um que grita menos, você ia estar aí, roncando, e falar, nossa, que sermão horrível, não é verdade? É? Só sabe reclamar, pelo amor de Deus. É? Ou, de repente, então, você vem para o culto, Deus usa o irmão e faz um solo maravilhoso. Aí você chega lá fora assim, eu não vou te elogiar, não, para você não ficar soberbo. Onde é que você já viu a Bíblia mandar você falar isso? Eu estou achando que você está com inveja. Sabia disso? Isso é inveja, uma maneira de derrubar o outro. Você está entendendo? Se você não pode dar uma palavra de ânimo, cale sua boca em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia manda a gente motivar o outro. Não, não vou falar não, senão você vai ficar soberbo. Você não precisa falar para o outro ficar soberbo, não. Já faz parte da natureza dele. É a graça de Jesus que livra da soberba. Então você tem que chegar, varão, foi uma bênção, foi maravilhoso, glória a Deus. É assim que você tem que falar. E o outro, se for crente, vai dizer glória a Deus. Né? Agora, se ele se orgulhar, você pode descer o cajado, porque aí tem pecado mesmo. Aí você pode ser uma bênção. Né? Meu irmão, nós temos que ser estimuladores do outro. Eu fico me perguntando, irmão, se eu chego num lugar, Barnabé chegou, irmão, e mandou a igreja ficar firme. Ele exortou a igreja para crescer. E aqui é maravilhoso, porque o texto diz, daqui a pouco vai dizer, no final do 24, ó, e muita gente se uniu ao Senhor. Se a gente tem um pastorzão como Barnabé, que anima a vida da gente, que diz, vamos embora, né? Que às vezes até anima a gente assim, ah, eu não vou fazer, não dou conta. Vai sim, em nome de Jesus, faz, rapaz, deixa de preguiça. A igreja cresce. Se a gente tem presbíteros, se a gente tem irmãos que nos cercam assim. Então, irmão, se você tem alguém que te anima, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Não bote defeito, não. Pare de falar mal das pessoas que estão sendo bênção na sua vida. Ah, muito exigente. Ah, não sei o quê. A Bíblia manda você levantar o outro. Coragem, bora para frente. Oh, vamos. Vamos andar em nome de Jesus. Dê uma palavra que abençoa o outro. Eu fico me perguntando, irmão, Né? Eu olho para aquela dona Cleusa ali, ela já está me aguentando casada, tem 16 anos. De namoro, já quase 20. Né? Eu falo, meu Deus, essa mulher está conhecendo Jesus. Ela está crescendo espiritualmente. Né? Mesmo no meio da prova, ela continua crente, aleluia, graças a Deus, né, meu amor? Louvado seja o Senhor. Mas eu fico olhando, Deus, esses meninos que o Senhor me deu, eles vão saber a Bíblia, eles vão saber pregar, eles vão ser bênção, eu tenho que marcar em cima. Às vezes o povo fala, nossa, o pastor é brabo demais com os meninos. Eu tenho que ser, irmão, porque eu tenho que ser o motivador da vida deles. Mas eu tenho que olhar para a sua vida, meu irmão. E se você não estiver andando com Deus, eu tenho que chegar e abrir a Bíblia para você. Meu irmão, volte para o Senhor, senão Deus vai cobrar de mim o seu sangue. E eu tenho orado, irmão, para que nessa igreja Deus use cada um para exercer seu dom. Aleluia. Cada um cresça. Estou feliz de ver a turma do evangelismo. Estou feliz de ver os professores de escola dominical. Estou feliz de ver o que Deus está fazendo na vida de vocês. Então, irmão, quando você vê alguém sendo bênção, estimula. Estimula. Dá uma palavra de ânimo. É isso que Barnabé faz. Se você quer, quem vê a graça de Deus, não joga o outro no chão. Quem vê a graça de Deus, levanta o outro, anima o outro, porque o evangelho não é para derrubar os outros, não. O evangelho é para levantar. Para a glória e honra no nome de Jesus. Então, se a crítica for edificar, faça. Se não, fica quieto, em nome de Jesus. Tá bom? Aleluia? Aleluia. Bora para frente, em nome de Jesus. Você tem visto a graça de Deus? A visão da graça de Deus, irmão, nos enche de alegria. Nos estimula, mas a visão da graça de Deus vem do caráter. A visão da graça de Deus vem do caráter. Olha aí o versículo de número 24. Vamos conhecer o pastorzão Barnabé. Versículo 24, vamos ler para nós até a palavra fé. 1, 2, 3, vamos lá. Porque era homem bom, cheio de fé e de fé. Vamos ler de novo? Porque era homem bom. Qual outro homem na Bíblia fala aí sobre ele? Nenhum. Estevão fala que ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Mas o que, que o texto está dizendo, irmão? Barnabé foi regenerado. E o coração dele é transformado. Barnabé é bom. Que coisa maravilhosa. Todos nós somos maus. Né? Barnabé é homem bom. Barnabé quer abençoar. Barnabé olha para você, tipo o pastor Camargo, assim, é? Ele vai e abraça você, beija você, é? Ele quer te abençoar, é? Ele quer animar você, coraçãozão dilatado. Aquele homem que te dá um abraço, vem aqui, deita aqui no meu peito, chora em nome de Jesus. Se anima, coragem, homem com coração abençoado. Quer abençoar 24 horas por dia. É uma característica de Barnabé. Ele é um abençoador. Mas mais do que isso, ele crê. Quando está todo mundo com medo, está todo mundo com medo de Saulo, ele crê. Quando está todo mundo, meu irmão, dizendo que Marcos não vale nada, ele crê, ele crê. Ele dá uma segunda oportunidade, ele investe. Barnabé é diferente, irmão. Ele é um homem bom, cheio de fé. Mas sabe por que isso acontece? Porque a bondade e a fé são frutos do Espírito Santo. E a Bíblia diz, por isso que o texto conclui, ele é homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Lembra qual é o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito, todo mundo comigo. Igreja reformada tem que saber. Vamos lá. Um, dois, três. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E os que são de Cristo Jesus, continua? Vamos lá. Foram crucificados na carne. Aleluia, meus irmãos. Uma lei. Amor. Alegria, paz. Barnabé trata bem, irmão, porque ele é cheio do Espírito Santo. Barnabé não é aquele cara tinhoso, chato, um criqueiro. Para com isso, Barnabé não é assim, irmão. Né? Barnabé não é o crente goteiro. Tem. Não, Barnabé é o sorrisão. Você chega. Chegou Barnabé. Barnabé, o cara, chegou. Chegou o pastorzão Barnabé. Barnabé abraça, Barnabé abençoa. Mas Barnabé exorta. Barnabé diz, vamos lá, gente, vamos crer. Barnabé ora, Barnabé é um santo varão. Irmão, uma das coisas que a gente tem que aprender é que a igreja cresce com pregação boa, você tem que aprender isso. Igreja cresce com vida de oração. Igreja cresce com doutrina correta, mas igreja cresce com santidade. Barnabé é um pastor santo. E ensinou aquele povo a andar direito. Muitas pessoas se assustam, irmãos, quando a gente vem aqui para a frente da igreja. Sabendo que é pecador e com santo temor e reverência. Depois de ter chorado lá dentro. Você vê seus presbíteros de cabelos brancos, às vezes chorando na mesa do conselho, vocês ficariam constrangidos de ver. Mas quando alguém é surpreendido em alguma falta, e pode ser por não orar, por não ler a Bíblia, essa pessoa, segundo as Escrituras, tem que ser disciplinada para ser resgatada. Aí você vê o seu conselho chegar aqui na frente e dizer, irmãos, fulano foi afastado da comunhão por conduta irregular. Algumas pessoas podem pensar, que esses caras acham que eles são? Nós não somos nada. Se dependesse de nós, nós nunca faríamos isso. Mas nós temos que obedecer. Mas sabe por quê? Porque quando há disciplina, irmão, Deus vê que a igreja é séria e que ele pode mandar o povo dele para ali, porque os filhos dele vão ser tratados e pastoreados em santidade. A igreja não vai tolerar o pecado, não vai passar a mão na cabeça do pecado, não vai viver uma vida de hipocrisia. E para que a igreja seja santa, quem está na liderança tem que viver uma vida santa. E por isso Barnabé é referência. E o resultado, irmão, daquela pregação, daquele testemunho, daquele pastoreio, daquele tipo de vida, é que a igreja cresce. Muita gente se uniu ao Senhor. E aí a gente aprende a ver com esse pastorzão maravilhoso aqui, que a visão da graça de Deus nos enche de alegria, nos leva a estimular. A visão da graça de Deus é fruto do caráter transformado pelo Espírito Santo. Meu irmão, você só vai ver a graça de Deus quando você verdadeiramente for transformado por Jesus. Mas, em último lugar, a gente aprende aqui com Barnabé nessa noite, irmãos, que a visão da graça de Deus nos leva, certo? Ao trabalho em equipe. A visão da graça de Deus nos leva ao trabalho em equipe, nos leva a uma vida de equipe, nos leva ao corpo. Olha o que acontece, a igreja cresceu, louvado seja Deus, muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25 e 26, eu vou ler 25, vocês 26. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Saulo está lá em Tarso, irmão. Está jogado de molho. O Senhor precisa tratá-lo. Ele chegou em Jerusalém e ele sabia que tinha um potencial violento. Pregava muito bem. E ele achou que ele tinha que ser o pastor da igreja de Jerusalém. Você vai aprender isso no livro de Atos. E aí, então, os apóstolos, também Gálatas, os apóstolos correram com ele de lá, porque o Espírito Santo estava mandando ele sair de lá. E ele se converteu, irmãos, e ficou mais de 10 anos sem estar na frente de um grande trabalho. Era evangelista, pregava, era uma bênção, mas ele foi para Tarso lá, a cidade dele, ficar num retiro lá, num tempo de ser moído, quebrado, quebrantado. Mas quando deu a hora certa, a igreja de Antioquia está pipocando. Sabe o que, que acontece, irmão? A Bíblia diz então, presta atenção aqui, Saulo está lá, Barnabé falou assim, essa igreja está crescendo. Acho que o Senhor já moeu Paulo bastante. Está na hora de trazê-lo para cá. E aí ele traz Saulo. O nome de Saulo, eu não sei se você sabe, é Saul, em hebraico. Certo? Manda chamar Saulo. E aí a Bíblia diz que eles, naquele ano, Saulo é brilhante, irmão. Saulo é teólogo, Saulo é pregador, Saulo é apaixonado, Saulo é plantador de igreja. Barnabé é mais pastor. Saulo tem visão, tem liderança, tem um púlpito bom, é animado demais, tem uma capacidade violenta de argumentar e prega para um, prega para dois. Eles juntos pregam para uma grande multidão, certo? No ano anterior foi muita gente, agora é uma grande multidão, se uniu ao Senhor. Pelo menos aquela igreja deveria ter, no mínimo, mil membros, eu acredito. Uma grande multidão. E o negócio começou a revolucionar tanto aquela cidade de Antioquia da Síria que, pela primeira vez ali, os discípulos foram chamados de cristãos. Barnabé entende, irmão, que não dá para fazer a obra de Deus sozinho. Só pode, irmão, trabalhar em equipe e ter uma visão de equipe aquele que vê a graça de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. Ela se manifesta de diversas formas. Em Efésios 4, 7, a Bíblia diz que o Senhor subiu aos céus, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. E falando dos dons da liderança da igreja, não existe ofício de apóstolo não, viu, irmão? Isso não existe, isso é bobeira. Quem acaba que está dizendo, eu sou apóstolo fulano e tal, isso é antibíblico, tá bom? Mas existe o dom do apóstolo, que é o dom de plantar a igreja onde ninguém plantou. Plantou, é o dom do missionário. E aí o texto fala assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, esses são os pregadores, né, que confrontam você com a palavra, outros para evangelistas, aqueles que ganham almas, outro para pastores, os ovelheiros, e outros para mestres, os que ensinam as verdades das Escrituras, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, Deus dispôs uma equipe de dons na liderança para treinar você, crente. Ó, personal trainer da fé. A pastoral dos presbíteros aqui são os personagens, nós somos os personal trainer da sua fé. E aí você, como santo, vai ser aperfeiçoado, vai ser preparado. E aí sabe o que vai acontecer? O desempenho do seu serviço, né? Você vai ser treinado, o Anderson está me levando para malhar, por isso que eu estou nessa disposição toda aqui, ó. Né? Até a voz voltou, está vendo? Aleluia! Né? Então, o que acontece? O desempenho do serviço. O povo preparado vai trabalhar. E aí sabe o que vai acontecer? A edificação do corpo de Cristo. A igreja cresce. Quando a igreja tem uma liderança coesa, que investe na membresia e prepara os crentes, cada crente vai exercer seu dom, e cada crente exercendo seu dom, a igreja cresce, a edificação do corpo de Cristo. Então, irmão, nós precisamos entender o seguinte, que nenhum de nós é um cavaleiro solitário no reino de Deus. Que a gente não pode dizer, eu não gosto de fulano de tal, eu não preciso do irmão fulano de tal, não tem nada disso, irmãos, o Senhor nos fez como corpo. Presta atenção, sabe por que Deus fez isso? Porque Deus é um ser comunitário. Nem Deus cavalga solitário. Ele é um só ser, mas ele existe em três pessoas. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nunca ficou sozinho. E não dá para a gente ser crente sozinho. Não dá para viver a vida cristã sozinho. Não dá para fazer as coisas do jeito que dá na nossa cabeça. Tem muita gente dizendo, não, eu sou crente, mas eu sou desigrejado. É um grande abestado, é a verdade. Abestalhado, porque não dá para ser crente fora da igreja, meu irmão. É? O Senhor criou a gente para estar junto. E crente é um negócio que tem que estar junto. Às vezes saem umas farpas, sai, não tem jeito não. Mas é bênção, o sangue de Jesus nos uniu. É? Nós somos um povo, nós funcionamos melhor em equipe. Então, irmãos, nós temos que amar o nosso irmão. Nós temos que perdoar, nós temos que caminhar junto. É? Nós precisamos agradecer a Deus, e quando você vê alguém que faz uma coisa melhor do que o que você faz, vai lá e bota aquela pessoa, porque ela vai dar mais fruto que você. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Irmão, graças a Deus, o Senhor já me resolveu essa crise de que eu tinha que fazer tudo. Não, cada um de nós tem um dom. E cada um de nós é melhor no lugar que o Senhor colocou. E quando vem botar pressão em cima de mim, que eu tenho que fazer aquilo, eu falo, não, Deus não me mandou fazer isso, não. Fulano de tal faz isso, fulano, porque meu chamado é esse. Porque eu funciono melhor no meu chamado. Eu dou mais fruto no meu chamado. Porque esse é o jeito de Deus agir. Então, meu irmão, se você tem andado sozinho na vida cristã, se você é aquele tipo de cara assim, eu venho para a igreja, mas eu não quero compromisso. Eu venho, eu gosto do louvor, eu gosto da mensagem, e eu ouço o reverendo Roster e vou embora. Um tempo atrás aqui, irmão, tinha um cidadão que vinha nessa igreja, era muito engraçado, né? Ele vinha para a igreja, ouvia a mensagem, ouvia o louvor, aí o Valdir lá fora foi perguntar, qual é o seu nome, quer vir para o seu quê? Não, eu não quero compromisso nenhum, não. Eu só venho ouvir a mensagem dessa igreja, não quero me envolver com a igreja, não. Eu falei, meu Deus do céu, não está entendendo nada. O que é isso, pelo amor de Deus? Não dá para ser crente sozinho, irmão. Não dá para eu viver sozinho no mundo. Vai ser difícil, vai ter dia que Deus está tirando a lama de mim, vai cair no irmão. Mas graças a Deus, irmão, presta atenção aqui, ó. Eu contei uma ilustração no começo da outra mensagem. Eu não ia contar aqui, não, mas vou contar. Ela é muito legal. John Stott dizia que a igreja é como a arca de Noé, né? Imagine lá a arca de Noé. Você está falando, o senhor já sabe, eu vou dormir até 9 horas, 10 horas. Aí o elefante, seu vizinho de casa, 6 horas da manhã, você fica brabo, brabo. Aí você fala, não, eu vou armar minha rede num canto ali, eu vou ter uma privacidade hoje. Hoje eu quero ficar sozinho. Aí chega a dona girafa pescoçuda lá, querendo se meter. Tem uns crentes girafa. Chega ela lá olhando, né? Aí você fala, meu Deus do céu, eu quero, né? Toma um banho gostoso e tal, e daqui a pouco você sente o cheiro vindo lá do chiqueiro. Que coisa horrível. As porcas, que coisa nojenta. Aí você está passando perto lá do curral da dona vaca, você bota o pé e sente um trem quente assim no pé. Você fala, meu Deus, que tragédia dentro dessa arca. Mas presta atenção. Fora da arca, está todo mundo morto. Dentro da arca, está todo mundo salvo. Fora da arca, está todo mundo morto. Dentro da arca, está todo mundo salvo. Fora da verdadeira igreja de Jesus, está todo mundo indo para o inferno. Se você está na igreja de Jesus, você está na arca. Sabe por quê? A arca é o Senhor. Ele te protege. Ele te livra do dilúvio do pecado. Ele te livra do dilúvio do inferno. Ele preserva, você com vida. Para o dia final. Então vai ter dia que você vai ouvir o irmão elefante dar um grito, não tem jeito. Vai ter dia que a irmã girafa vai querer intrometer, mas graças a Deus você está na arca, aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu lembrei de um cânticozinho antigo que a gente cantava. Vamos cantar esse aqui, ó. Eu preciso de você, vamos cantar? Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Mas você acha que vai ficar só assim? É, pode ficar em pé. Vai começar a cumprimentar todo mundo. Nós vamos cantar o canto. Vamos lá? Eu, 10, cumprimenta 10. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Cumprimente seus irmãos. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Agora eu vou cantar continuando Shalom. Vamos lá? Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, abraço seu irmão, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom, a paz do Senhor, irmão, vamos lá? A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz, pode ficar em pé, nós já estamos acabando. A visão da graça de Deus nos enche de alegria, nos leva a estimular é fruto do caráter, nos leva à equipe. Que você veja a graça de Deus. Que você ame a igreja e nunca a deixe. Que você olhe para Jesus. Que você entenda o tamanho da salvação que recebeu. Que você seja feliz na casa do Senhor. Que Deus faça de você um homem e uma mulher que vem a graça de Deus. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com o hino escalado.